teu amor é o aroma que faz bem a alma e cicatriza o meu coração, curando todos os temores, dando a vitória em minhas mãos, dizendo: filho, confie em mim e forte amparo te darei. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra conheça a tua glória. Por isso eu te louvo, Senhor, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o meu Deus forte. Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o meu Deus forte. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra conheça a tua glória. Por isso eu te louvo, Senhor, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o meu Deus forte. Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o meu Deus forte. O teu amor é um aroma que faz bem a alma.